sei o tipo de problema que você tem enfrentado, mas eu conheço Deus que eu sirvo e te digo com convicção através da tua palavra: o Senhor está contigo. Descansa, refrigera a tua alma, por pior que pareça o vale, o Senhor sempre está contigo, sempre estará conosco, ainda que nós venhamos passar pelo vale da sombra e da morte. Nós não devemos temer mal algum, porque nós temos o dono de tudo, o Criador dos céus e da terra ao nosso lado, no tempo determinado por Deus. A vitória chega na sua casa, a vitória chega na sua família. Eu espero você estar curtindo aqui em 50 Capivara aí, me comunicando contigo, Nonato Rocinho. Estaremos até as 20 horas de hoje. Aquele abraço a você. Sucesso, continue conosco. Segura, arrepiando a outra cara a metade da vapejada. Thank you. aí de rádio ligado à luz do mar, localizado, peri-peri. Epa, em breve do Piauí, o nosso abraço também para Maria Isabel, na Baixa do Joelho. Alô, Zumira, Rizuleide, o pessoal aí na Lagoa do Cubico, que custa 550, Juscelino Gomes, aí no chinelo São Lourenço do Piauí. Alô, galera. É, teu Paulo na localidade Barra Moreira, não sei se aí o Paulo. Oi, Paulo e a Dona Tereza, na localidade Lagoa Danta, nosso abraço. A Laiane. A Laiane no bairro do Avião. Aquele abração pra ela e toda a galera. Pessoal de Marista. Eita, em Remanso Bahia, nosso abraço. Enfim, a Maria, Lagoa do Mocó, Bonfim do Piauí. E vamos aí. Na sintonia. abraço aí da Elisa e a Mariana, né? Um abraço a vocês, são 19 e 29 na cidade. Mais uma! Latinha, pega aqui. seja, é festa, mais festa e muita agonia para os outros aí ficarem de cabeça baixa e se entregarem para a Argentina, que é campeão. Sucesso! Vamos lá!